Olá, olá, caros ouvintes, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do nosso Eclipse Total aqui no canal 1 da Rádio Antena Web, sábado, dia 25 de maio de 2013. Mais uma edição que espero, francamente, que seja do seu integrado. Uma edição que vai hoje também trazer entrevista com os Metamorfose, um grupo composto por 4 elementos, todos eles da Subway Records. E já vão perceber que eu faço aqui a referência à editora. Enfim, já vamos ver mais lá para frente no nosso programa. Vamos também conversar com a Patrícia Monteiro, do evento Molifest, e vamos ainda falar-lhe de um programa que estreou hoje. O programa... já vou dizer agora que é daqui um bocadinho, mas o programa é fruto de um imprevisto que surgiu na nossa grelha de programação. Vou também falar-lhe sobre isso mais lá para a frente, mas nesta primeira parte do programa, digamos assim, quero trazer-lhe algumas das novidades da música estrangeira. Algo que nós nunca fizemos aqui no nosso programa, mas... é com a música portuguesa que vamos abrir a nossa edição do Eclipse Total de hoje, 25 de maio. A cantora que vamos ouvir chama-se Susana Pragosa. Ela fez parte do grupo Susana e as Top Girls, cantou com Tony Carreira e seguiu depois uma carreira a solo. Impressionante! E depois chegou ao fim de tudo isto e trouxe-nos, ou traz-nos, seja o que for, será uma música que estará presente no seu mais recente disco, que vai sair apenas no dia 27 de maio, mas enfim, a música já cá está e nós vamos passar então. Vai, aliás, abrir a edição de hoje do nosso Eclipse Total. Quando a vida está menos do que direito, faz cair. Quando já não há esperança no horizonte, tens que sorrir e olhar em frente. Não deixar o que sentes apagar esse fogo em ti. Esquece o passado, tudo mudará. Vida para viver. És forte, no fundo. Conquista o mundo. Se acreditas, tu és capaz. Esquece o passado, tudo mudará. Lança os dados e o que for será um novo dia. Amanhã dirás. Esquece o passado. Tudo mudará, lança os dados e o que fosse. Susana, com este O Que For Será, música então, nova música, não me entendo, da cantora portuguesa que, enfim, está de novo nas luzes da Ribalta porque, enfim, está com um novo disco. E há que ter em conta que quando Susana Pregosa lança um disco, há sempre, ou é sempre conveniente, prestar atenção. É uma cantora de facto com muita qualidade e que temos nós o imenso prazer de trazer aqui o tema, como aliás já trouxemos na semana passada, que é de facto um orgulho para nós podermos trazer aqui aos ouvintes um tema do disco que ainda não saiu, mas estará para breve a sua saída. Pois bem, vamos então ficar com mais novidades. Agora, novidades, vá, vamos chamar assim. Uma novidade, outra nem tanto. Vindas da Suécia. Mas uma não é da Suécia, é da Dinamarca. Só que atuou e venceu na Suécia o Festival Eurovisão da Canção, ano 2013. Emily de Forest está a fazer sucesso com o tema Only Teardrops. A cantora, que dizem alguns tem algumas semelhanças com a Shakira, em termos, digo eu, em termos de visual, digo eu, mas a verdade é que a cantora encantou mesmo muitos países que lhe deram 12 pontos. Ora, vamos ouvir então esta música da cantora dinamarquesa e que vai levar o festival para a Dinamarca no próximo ano. O festival, aliás, a música chama-se, como disse, Only Teardrops, e é então a atuação da Dinamarca, a canção da cantora Emily de Forest. Aproveito para esta edição, e esta sim é uma novidade, a nova música de Laureen, ela que venceu no ano passado, mas agora tem um novo single chamado I've Got the Power, e que também está a fazer sucesso na Suécia. Chegou a nós, precisamente, no passado sábado, e hoje vamos trazer aqui em mais uma edição do nosso Eclipse Total. Não perca daqui a um bocadinho também lá para a frente do nosso programa, entrevista com os Metamorfose, também a conversa com a Patrícia Monteiro, do evento Manifest, e por fim também a conversa, o momento em que lhe vou falar de mais um programa. Programa que aliás que estreou hoje. E já vai perceber porque é que o programa estreou hoje e houve assim uma mudança tão repentina de planos, até porque a tarde a 2 já tinha começado e sei que já fui dizendo porque é que, qual é que é o canal, não, qual é que é o programa. Mas pronto, já vou falar mais para a frente um bocadinho sobre isso. Para já vou deixá-la então com Emily de Forest e o tema Only Teardrops, e também a música da sueca Laureen, que nos canta I've Got the Power. Aliás, música que tocou ontem pela primeira vez aqui na rádio, na Antena Live. Vamos à música então, a dinamarquesa Emily de Forest com Only Teardrops. The sky's red tonight, we're on the edge tonight, no shooting star to guide us. Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why, why do we make it so hard? Look at us now, we only got ourselves to blame, it's such a shame. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. So come and face me now, here on this stage tonight. Let's leave the past behind us. Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why, why do we make it so hard? Look at us now, we only got ourselves to blame, it's such a shame. Tell me, how many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. It's coming between us. It's coming between us. Only teardrops. What's coming between us? It's coming between us. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it? and let your soul catch the feeling. Let me know when you feel it, beautiful and revealing. When love gets control, let your heart take a beating, let it pound with the rhythm. Hear the sound and be willing to just let go. I got a feeling tonight, if we give it and let it just take us, the music will guide us. Baby, we will find it, find it where we lost it. Com euforia, com euforia, com I've got the power, I've got the power. Pois é, de regresso então à música, vamos continuar nesta edição do nosso Eclipse Total, edição para 25 de maio de 2013, a última semana completa, aliás, sim, é verdade, a última semana completa do mês de maio. A brincar, eu não sei se deram conta, mas já vamos, e quem diria, para a metade do ano. Sabiam disso? Ah, pois é. Já estamos a atravessar aquela fronteira. Eu não sei se vocês sabem o que é que vai acontecer no dia 21. É que no dia 21 de maio, aliás, no dia 21 de junho, vai acontecer o solstício, não é? Portanto, vamos ter aqui o dia maior do ano. É o dia em que o sol vai nascer mais cedo e se vai pôr mais tarde. Portanto, vamos ter aqui um dia, esse dia que se avizinha, não, o dia 21 de junho, é um dia que no mínimo promete. Pois é, bom, e vamos então passar para mais música. Eu vou trazer-vos aqui algumas músicas realmente impressionantes. E há uma aqui que eu destaco e já vai perceber porquê. É de uma cantora que, ao que percebi, está na Rússia, mas é portuguesa. Chama-se Kátia e canta o tema Bum Bum sem parar. Este Bum Bum é o coração dela, não é? Ela que parece que ele, por isso, cada vez que ele lhe toca daquela maneira, ela vai às nuvens, não é? Bom, e por isso mesmo esta e por isso mesmo então este título, não é? Este bumbum sem parar. Pois é, e vamos então ficar com essa música e também com uma outra que acabou por ser destaque, e que nós vamos aqui também ouvir. Aquilo que eu percebi, esta não é uma versão final, mas é já uma versão aproximada da final. O tema chama-se Oh La La e é da cantora norte-americana Britney Spears. É ela que tem então este single, e que nos vai trazer. É como digo, esta não é uma versão demo. Aliás, esta em princípio é uma versão demo, aquilo que nós podemos apurar. E terá uma versão final melhorada. Eu não acho esta toda má, mas realmente há aqui algumas coisinhas que podiam ser melhoradas, digo eu. Mas pronto, isto sou eu. Vamos ficar também com nova música dos 30 Seconds to Mars. Chama-se City of Angels. E Alexino e Mirabella, Loving You. Esta música é um bocadinho mais para dançar, eu sei. Mas eu não podia deixar de trazer aqui a música, porque Alexino fez muito sucesso quando lançou uma música, pelo menos aqui na Rádio Internet, fez muito sucesso quando lançou uma música com o Star Chino chamada, aliás, Star Child, aliás, chamada My Name is Joanna. Pois é, ora, vamos aqui trazer a continuação deste sucesso, Alexino, agora com Mirabella e este Loving You. Mas antes temos então a Kátia que nos traz Bum Bum Sem Parar, a cantora portuguesa que, ao que podemos perceber, está na Rússia. Vamos também ficar com a nova música de Britney Spears, referindo e dando ressalva a isto, de que é uma demo, não é a versão final. Ainda que esteja completa. Também City of Angels, nova música dos 30 Seconds to Mars. E ainda também esta então musiquinha de Alexino com Mirabella, Loving You. São os próximos 4 que vamos ouvir daqui um bocadinho então a entrevista com, isso mesmo, os nossos amigos Metamorfose. Para já vamos então à música com Kátia, Bum Bum Sem Parar. Quando te vejo quero sempre mais. Tu és a loucura que me faz vibrar. Quando me tocas assim é demais. Meu coração bate bum bum bum bum sem parar. Baby, kiss me. Baby, say I'm on. Tonight,

Canal 1. nothing I can do. Oh no, lying in my bed, stars upon my head, tell the story of my bad romance. I run to you, babe, I cry for you. Já de regresso depois de Alexino com Maribela e o tema. E o tema, e também é que vamos ouvir. Aquele programa de Loving You. Antes também ficamos com City Angel, City of Angel, música dos. Música nova dos 30 Seconds to Mars. Antes ainda, com uma demo da nova música de Britney Spears, que vai participar no filme Smurfs. A música é toda cantada na venda americana, é novo single. E abrimos com Kátia e os Wild Boys, que há pouco não disse, cantam com ela o tema, ou ela canta, mas eles é que dão um bocadinho a música, e o tema então chama-se Bum Bum Sem Parar. Pois é, Sem Parar também segue o nosso programa, o nosso Eclipse Total, que agora vai trazer a entrevista com os Metamorfose. A entrevista que foi gravada ainda no mês de Abril, mas que já era para, estar, era para ter passado no passado dia 18 de Maio. Portanto, aqui as referências temporais que vão ouvir ouvir são todas elas alusivas ao dia 18 de maio, ou a partir dessa data. Se bem que eu creio, não me recordo agora na totalidade da entrevista, porque foi gravada há simplesmente um mês, não creio que façam referências em termos de espetáculos para antes de junho. Portanto, ainda continua a ser uma entrevista válida nesse sentido. Vamos ficar então com esta entrevista. Antes, Crise e Ambições. Os Metamorfose são compostos por 4 elementos. Um deles foi por ele que chegamos até aos restantes elementos, por Kurt Davis. Vamos ficar então na escuta desta entrevista. A partir de agora, o tema Crise e Ambições. Eles são os Metamorfose. Um personagem elevado para a mudança monetária. O tudo é o nada, vamos à carga. Pesado e agarra a área que nos para. Gera a rasga, gasta, farta, rara. Apta, rápida, prática, mas não agarra a vasta área. Considerada precária, taxa deficitária. Uma grande esquadra, população desempregada. Reforma monetária, governo é uma desgraça. O tempo passa, continua a rasga. Este país é uma farsa e não sei o que é que se passa. Impostos da casa, corrupção tão a caça. Quando eu pensava que a ambição era piada. Uma palavra basta para quebrar uma etapa. Quero vá com a crise, mas a crise não acaba. Não sei quando é que isto vai mudar. Agora só nos resta a luta pela liberdade da mente. Não sei até quando vai durar esta vida. Só nos dá preços que temos de pagar no fim. O que eu faço debaixo de mim, fado derivado da fase em que eu faço. No fim de facto, não há semelhanças. Eu vim de um lado onde há dívidas, de um lar onde não existe quem nos devia dar aviso. Não juras que nos dão crise, confessa que é difícil ter a life que devia. Sem ver o que virá na via, venho viver a vida. Eu peço que haja um blessing onde possa ter ali o meu destino. Que não seja como que eu distingo. Luto contra contas no país que me põe de costas viradas a crença. Já não há sinal que me leva a pôr a fé. Só me faz ter a cima polegar a dar ou não a crise. Era bom se eu houvesse um desses que me desse um desse. Mudou o salário, convence, peço um conselho. Não sei quando é que isto vai mudar. Agora só nos resta a luta pela liberdade da mente. Não sei até quando vai durar esta vida. Só nos dá preços que temos de pagar no fim. Que é ladrão, tira a mão do bolso, manifesta o protesto, cabrão. Roubou quem é nosso, manja o alto, se afoda mais um assalto fiscal. Juventude está na rua, na voz, traz o arsenal. O capital traz a força para bater a sangue frio. Capitou a sociedade em prol de que benefício. A vida vitalício já vem no ADN. Manifestações acabam sempre que tiremos o INEM. Vamos ser delícias extremas, externas que só trazem problemas. Para o Estado é bastar com a mania das grandezas. Solução é estar apurada, escuridão alvorada. Punha em direção a céu, juventude hipotecada. Parlamento infestado, daquele que não morre só lado. O batimento, o regimento, vais abanar a calçada. Vida cara, ninguém paga, viemos de cara lavada. Para a rua lutar, e com os pires na cara. Não sei quando é que isto vai mudar. Agora só nos resta a luta pela liberdade da mente. Não sei até quando vai durar esta vida. Só nos dá preços que temos de pagar no fim. Ambiciono ter um futuro risonho e não há nada que faça mudar este meu sonho. Tenho fé e acredito, o sonho ganha sentido. Mas se for para sonhar eu não quero sonhar sozinho. Tenho liberdade de espírito, consegui vencer isto. Quero conseguir acreditar que tudo será resolvido. Não percas tempo, porque o tempo faz falta. O tempo é contratempo, porque o tempo não volta. Tenho a chave da revolta, cava as portas de caminho. Embora não possa abrir a porta do destino. Sem medo do desafio, passei muitos dias a fio. A tentar construir o que nunca antes foi construído. Quem espera sempre alcança, estou à espera da mudança. É uma longa espera, mas espero com esperança. Nunca perca a confiança, que se desperta e adianta. Mas quem nada afeta, o resto da importância. E já cá estamos, caros ouvintes, de regresso depois deste Crise e Ambições, música do grupo Metamorfose, o nome que a mim me chamou muita atenção e por isso mesmo quis conversar com os elementos deste projeto musical. E felizmente estão todos aqui connosco hoje no Eclipse Total. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Desde já queríamos agradecer o convite. É bastante obrigado. Bom saber que conseguimos ter apoio e que alguém reconhece o fruto do nosso trabalho. Agradecemos nós o tempo que dispensam. Reunir os 4 elementos, presumo que não tenha sido assim, do princípio, talvez muito fácil, porque estão todos reunidos no mesmo local, não é? Portanto, nem é muito habitual isto acontecer. Sinceramente, é gratificante estarem todos os elementos deste projeto nesta entrevista do Eclipse Total. Eu começo por fazer uma pergunta que, apesar de estar relacionada com a Eclipse, com, aliás, com o, tanto com o projeto como os Metamorfose, é uma pergunta que, digamos, quase que inevitável, que é como é que surgiu a Subway Records? Porque, basicamente, o projeto está associado àquilo que me vou dando conta muito, muito à Subway Records, certo? Certo, certo. A Subway Records foi um projeto que eu, Kurt Davis, iniciei há cerca de 2 anos, que é um home studio, onde nós trabalhamos e onde gravamos tudo, que é onde é que nós estamos agora, neste momento. Foi aí que começou. Mas é onde gravamos as nossas, os MCs residentes da casa, praticamente, e o nosso grupo. Já agora são Kurt Davis, só para os amigos que não conhecem a Subway Records, são Kurt Davis, Big John, Prof, Dark Mind, e neste preciso momento somos nós o grande suporte desta gravadora. Já tivemos a participações de vários MCs que trabalham connosco, alguns deles abandonaram o barco, mas a gente continua, estamos firmes. Temos o coletivo Metamorfose que tem vindo a fabricar vários produtos, não é? Digamos assim, tem vindo a fazer música que nós consideramos mesmo música propriamente dita. E a gente assim vai dando nome, vai espalhando a nossa cultura. Sim, e ao mesmo tempo fazer música com alguma mensagem, porque hoje em dia nem todas as músicas que são lançadas para as pessoas ouvirem têm uma mensagem assim apelativa e significativa. Nós tentamos explorar isso ao máximo. O género dos Metamorfoses acaba por ser muito, muito singular, porque apesar de ter influências de pop, R&B, enfim, acaba por ser, enfim, mais hip hop, acaba por ser diferente, porque pelo menos da forma, ou seja, eu pelo menos vou-me dando conta disso, de que o hip hop muitas vezes é feito de uma forma redutora. Em termos instrumentais, salvo as suas respectivas exceções, como é claro, mas de forma de regra muito geral, é feito. Portanto, acabam os hip hopers atuais, vamos chamar assim, acabam por limitar muito em termos instrumentais o género. Passam alguma mensagem, às vezes, mas em termos instrumentais limitam-se. No caso dos Metamorfoses isso não acontece, ou seja, para além da mensagem, há um complemento musical. Como é que vocês trabalham essa parte musical, essa parte instrumental? É algo que sentiram que fizesse falta ou foi acontecendo assim? Eu acho que foi surgindo de uma forma natural, porque mesmo sendo rappers, nós temos uma bagagem musical e não ouvimos só rap. Se calhar é isso que nos diferencia da maior parte. Nós, se calhar, podemos dizer, somos rappers, ok, mas damos muito valor às outras culturas, porque o rap, propriamente dito, surgiu de fusão de outros estilos. Por isso, acho que é inevitável nós tentarmos ir buscar instrumentais que tenham outra sonoridade. Nós nos baseamos em instrumentais normais, tentamos fazer alguma coisa sempre diferente, porque para não sermos todos iguais na sociedade do hip-hop. E digamos que somos muito alternativos nesse sentido. Podemos pegar hoje, se calhar, estamos inspirados para uma versão, se calhar, mais jazz, rock, por aí fora. O hip-hop dá para fazer muitas vertentes, digamos assim. Exato. Ora, há pouco falei da Subway Records e, portanto, houve nomes que se destacaram, o Kurt Davis, por exemplo. Mas surge este coletivo. Como é que surge este coletivo que, no fundo, dá uma... Portanto, dá uma imagem muito mais forte de todos os que integravam e todos os que integram a Cyber Records. Pelo menos foi essa. Foi isso que eu senti, foi uma união que tornou muito mais forte os projetos já a solo. Portanto, como é que surgiu? Surgiu mesmo com esse objetivo? Foi algo que tenham estudado? Ou surgiu naturalmente? Como é que aconteceu? Foi mais naturalmente. Havia um coletivo que era a Quinta Existência, que era Kurt Davis e Prof. Uhum. Entretanto, nós conhecemos o Duskmind e o Prose, que tinha outro coletivo que era a Secção 93. Nós começamos a trabalhar em alguns sons juntos. Depois, nós gostamos de trabalhar com o máximo de pessoas possível. E se calhar duas pessoas num som não trazem tanta variedade nem pensamentos tão diferentes. Por isso, decidimos juntar o grupo e fazer uma coisa muito mais forte, mais sólida. Aliás, e quatro cabeças pensam melhor do que duas, e isso traz a originalidade do nosso grupo. O nome Metamorfose vem mesmo por aí, não é? Essa transformação, não é? Sim, nós também damos a mudança. Uma mudança. Aliás, o termo que nós fomos adotando é mesmo a mudança de... nós temos uma maneira de pensar diferente de outros MCs. Se calhar é mesmo isso que nós queremos transmitir, com, mesmo com o nome, com música, com letras, com tudo o que nós fomos reunindo. Retratar uma evolução de pensamentos e ideias para as outras pessoas. Isso é o termo que fomos adotando entre nós, digamos assim. E também dar temas que se calhar não são tão só para a juventude, para pessoas dos 15 aos 25 anos, mas conseguir atingir um público-alvo maior, pessoas adultas. Porque se calhar têm uma maneira de pensar e um modo de estar na vida diferente. É, digamos que em termos instrumentais também vão, ou seja, em termos literários, enfim, há toda uma... Já vai havendo um movimento, mas juntando a essa parte literária, há uma parte... Eu realmente fico surpreendido pela parte instrumental, porque é aquilo que ele realmente não estava nada à espera. Quando comecei a ouvir os projetos, quer do Cartel, isso foi que eu conheci primeiro, e depois do conjunto, de Metamorfose, foi toda uma componente instrumental. Instrumental, vou chamar, até dizer mais, mas mais correta, que será mais a parte plástica, a parte de sonoplastia, não tanto apenas instrumental. Há toda uma organização que realmente me surpreendeu e que enche as melodias dos Metamorfose e que dão outra cor, outro sentido, outros complementos, se preferirem, às letras. Se não estou em erro, vocês estão em Braga, certo? Certo. Nós somos uma banda de Braga. Braga não é uma das cidades mais... assim, não é? Enfim, quer dizer, não é daquelas onde se pode ser mais esperar. Se fosse, por exemplo, a Marchim Sul, se calhar as pessoas estariam mais à espera. O Porto também é uma influência nacional, digamos, no hip-hop. Como é que aí em Braga, porque naturalmente é pelas raízes que nós crescemos, como é que aí, nas zonas limítrofes onde vocês se situam, como é que começaram a ser vistos Metamorfose? Como é que foi a aceitação do público deste projeto? Ou como é que tem sido neste caso? Ultimamente as coisas têm ido devagar, mas ultimamente temos divulgado a nossa imagem e ultimamente temos dado concertos até, e assim estamos a divulgar sempre o nosso trabalho, e assim é mais eficaz. Porque também aqui em Braga a maior parte dos MCs ouvem outro estilo de hip-hop. Nós temos, para divulgar a nossa música, temos que abrir horizontes, e nem sempre é fácil isso, porque uma pessoa que nasce com umas raízes ouve se calhar hip-hop mais street, se calhar não, digamos que não dá tanta importância se calhar ao nosso rap. Porque nós se calhar somos dos poucos cá em Braga que não somos daquele rap como Margem Sul, que é aquele rap muito de rua. Nós tentamos, se calhar, nós como não vivemos nessa realidade, não vamos estar a falar de bairros quando isso não faz parte da nossa realidade. Nós falamos daquilo que sentimos, daquilo que vemos, daquilo que passamos e... Nomeadamente, o estado de espírito que as pessoas hoje vivem. Sim, e a nossa mensagem, e transmitimos a mensagem também, não sendo de uma forma tão direta, ou seja, divulgamos as nossas ideias de uma forma mais metafórica e abstrata, digamos assim, e dá o seu gosto, digamos, decifrar a mensagem que trazemos. Isso também foi o que eu reparei. Eu confesso quando vi o Crises e Ambições e outros temas do Metamorfose, a primeira coisa que me ocorreu, enfim, ao fim de alguns minutos, mas aquilo que me ocorreu foi... foi uma frase à cabeça do género: isto de pensar é divertido, no sentido de fazer-nos pensar, ou seja, não haver uma mensagem tão direta, porque digamos que aquilo que eu senti é que as músicas, na generalidade, dos Metamorfose vão permitindo, vão dando margem à pessoa que as escuta, de as interpretar um pouco à sua maneira. Não, ou seja, não há tanto uma questão direta, há mais uma forma de interpretar, ou seja, dão mais margem para que a pessoa sinta, consoante a sua realidade, aquilo que a mensagem quer transmitir. Dá-me muito essa impressão, isso que eu senti, e foi mais uma das diferenças que eu notei escutando os Metamorfoses. Digamos que, mesmo aqui em Portugal, ou seja, falamos há pouco que há uma referência, tanto quer no Porto, quer na Margem Sul, há uma referência para o hip-hop, mas mesmo assim, em termos nacionais, o hip-hop não é dos géneros musicais mais ouvidos, e mesmo quando é por elites, digamos assim, são nomes que já estão há mais de uma década neste mundo, do rap, do hip-hop, enfim, e mesmo esses têm muita dificuldade em lá chegar. Nós vimos aqui um exemplo, vou falar neles até porque também já acabaram, não estou entre aspas a fazer concorrência, foram os do Weasel, que entretanto já acabaram, mas ainda assim conseguiram ser dos grupos que ficaram por cá mais tempo. Mais bem sucedidos, digamos assim. Sim. Mas também os da Weasel não eram tão. Não era aquele hip-hop. Não, era um hip-hop muito com rock e se calhar já consegue abranger mais pessoas. Eu, se calhar, o hip-hop não continua a não ter tanta divulgação como a maior parte dos géneros, mas é um estilo praticamente que está na moda. Se calhar é por isso que eu vejo muito na minha cidade, cá em Braga, muitas pessoas agora quase a fazer só por fazer. Porque quando uma coisa se torna moda, toda a gente quer ir por essa onda. E nós tentamos não ir por aí. Nós já estamos aqui, a maior parte, uns há 4 anos, outros há 6, há 7. Por isso já vimos de um tempo em que o rap não era assim aquilo que está na moda. Agora já é mais usual os miúdos 16, 17 anos ouvirem muito rap e se calhar não ouvi tanto outros estilos. Sim, isso é verdade. Há uns tempos havia um rapper português que falava precisamente nessa questão de que agora era muito, entre aspas, era muito fácil ou muito banal fazer-se hip-hop. Vocês sentem, ou seja, vocês, tanto fora, tanto já passando das barreiras de Braga, ou podendo incluir também o distrito, foi difícil as pessoas acreditarem na diferença dos Metamorfoses, ou conseguiram com alguma facilidade convencer de que realmente estavam a fazer uma coisa mais séria e não era apenas esse... Eu vou chamar hip-hop terror no sentido que aparece e desaparece muito rápido. Ou seja, conseguiram perceber, as pessoas conseguiram perceber que era algo mais do que isso, ou foi preciso... muito tempo para conseguirem convencer, digamos assim. O que tem acontecido ultimamente, nós basicamente como coletivo existimos, a sua existência é muito curta. Exatamente, sim, é muito curta. E nós ainda não conseguimos atingir determinados objetivos e alvos. Por parte disso, algumas opiniões ainda não nos é chegado, não é? Porque fica muito difícil dizer se nós estamos a ser bem aceitos ou não. Mas daquilo que nós temos conhecimento, eu acho que nós temos marcado a diferença, não no sentido de ser melhores ou piores, mas no sentido de sermos diferentes e estamos a trazer algo novo. E nós trabalhamos diariamente neste sentido, acrescentar novos valores na sociedade, focalizamos muito, principalmente aqui em Braga, não é? Porque eu acho que muita coisa ainda tem por mudar aqui na nossa cidade. E o nosso hip-hop inicialmente é feito com o objetivo de ser tocado cá. Esse é o nosso primeiro objetivo. E depois estão assim a atingir novos pontos do país. Mas também para mudar alguns pensamentos na nossa cidade, se calhar existe a falta de uma referência para as pessoas se basearem, se calhar, nessa referência. E essa referência nós trabalhamos para um dia, quem sabe, podermos ser nós. Assim como nós temos influências dos MCs mais antigos, que já estão aqui há 20 anos, nós também tentamos fazer alguma coisa diferente para, se calhar, os miúdos que crescem nesta cidade, um dia, se quiserem fazer rap, terem uma referência. Uma boa referência. Pois, uma boa referência, porque na nossa cidade há bom rap e há mau rap, e o que se destaca mais é o mau rap. Pois, acaba por ser, não é? Muitas vezes também tem um toque mais comercial, não é? Por isso é que é mais fácil ser... Sim. Difícil então, ser adaptado. Outra vertente, digamos. E depois também, como nós temos uma escrita mais requintada, não é tão fácil chegar aos ouvintes. A maior parte das pessoas gosta de ouvir aquilo que é direto, sentem logo. connosco são capazes de ouvir 3, 4 vezes o som e estar a descobrir uma coisa nova que não sabiam antes. Isso acontece muito. Eu normalmente tenho a particularidade de dizer que o nosso rap é caseiro, no sentido de que a gente faz hip-hop, mas é mais facilmente é atingido pelo público que estiver a ouvir em casa, porque a atenção que nos é dada não é a mesma que quem estiver a nos ouvir em concerto. E o nosso objetivo, normalmente, não sei como, por parte das pessoas, não sei em que estado é que eles sentem a nossa música, se é na rua, se é em casa ou algo do género, mas eu acredito vivamente que o nosso rap, principalmente alguém que estiver a ouvir em casa, num estado de espírito muito mais tranquilo, descontraído, acho que sente muito mais a nossa música, porque foca-se na música, não é? E a pouco e pouco estamos a construir a nossa imagem. E quem gosta realmente desta arte, um dia vai perceber que nós vamos marcar a diferença. Eu acho que já algumas pessoas, não, já podem ser muitas ou poucas, agora as pessoas que tenham visto as nossas músicas, acho que já perceberam isso, porque... Estão falando no geral. Não somos diretos e esperemos continuar assim. Vocês estão aí pelo meio que poucos rappers em Portugal e poucos, quer solo, quer em grupo, tiveram sorte, que foi dispor das tecnologias, destas tecnologias de comunicação, para chegarem a um público que vai muito para lá, até do nosso país. Vocês podem chegar onde quiserem a partir da internet. Sentem que estas tecnologias têm facilitado, digamos, a colocação do nome Metamorfose no hip-hop português, ou... Enfim, do nome Metamorfose, se calhar ainda um bocadinho cedo, já que falamos. Mas da própria Subway Records, que também estará, como já falamos aqui, também está, acaba por estar intimamente associada, não é? Sim. Ou seja, sentem que de alguma forma estas tecnologias de comunicação têm feito esse efeito, digamos assim, ou... Enfim, ou apesar de tudo, como há tanta coisa a acontecer, as pessoas acabam por ainda não conseguir... Ou seja, o que acontece em Braga também acontece nas redes sociais, ou já vão conseguindo outra penetração em termos de audiência? Nós, basicamente, o nosso meio de divulgação é mesmo internet. Porque nós, como somos um grupo que ainda é recente, ainda não temos tanto nome, e a internet é o único meio que nos facilita para nós conseguirmos espalhar a nossa música e depois também já conseguirmos dar concertos e apresentar o nosso trabalho às pessoas. Normalmente... Até nós não trabalhamos só com blogs portugueses, como também trabalhamos com blogs do Brasil, de Angola e países lusófonos. E temos algumas referências que se formaram, que apareceram através, por exemplo, do YouTube, do Facebook, se calhar até artistas nacionais que conquistaram o seu nome através dessas novas... redes sociais e tecnologias que foram surgindo ao longo dos tempos. Portanto, a Áurea, por exemplo, não sendo hip-hop, é um dos nomes... Ana Free, por exemplo, até internacional Justin Bieber, por exemplo, não é o nosso... não é português, mas também tirou partido. O nosso também é português, mas foi lá que ele apareceu, e isso é que está à vista de todos, que ajuda muito. E a maior parte das editoras agora também está a apostar não tanto num formato físico, mas sim num formato de internet, que as pessoas chegam lá, têm preços muito mais acessíveis, fazem o download da música, pagam e têm a música em formato digital, porque hoje em dia já ninguém quer um CD, ninguém vai às FNACs. E a internet é um meio de divulgação que basta chegar uma pessoa, pega no link, manda pelos amigos no Facebook e divulga. É muito mais fácil. É muito mais acessível, digamos, à facilidade que as pessoas têm acesso às artes. Vocês começaram a cantar em português, agora recuando um bocadinho mais a cada um. Começaram todos a cantar em português, ou algum de vocês cantou primeiro no idioma de tentação do hip-hop, que é o inglês? Eu acredito que todos nós começamos com o português, porque é esta língua que nos caracteriza. Se bem que na altura em que eu comecei, isso em 2004, 2005, posso dizer que eu fui daquelas pessoas que não tive muita influência inicialmente do hip-hop português, porque antigamente também era muito escasso ter acesso aos álbuns que nós temos hoje em dia, não é? e pronto, tive influência de música inglesa, de diversos estilos, mas o português sempre foi a língua que nos caracteriza como MCs, digamos assim, rappers pronto, da língua portuguesa. Também, normalmente, no rap há muito aquela cultura de nós temos que representar a cultura hip-hop, mas na nossa língua. Nós não somos... Se calhar rock já é muito mais visual fazer-se em inglês. Mas hip-hop é quase sempre em português. Se for em espanhol, é em espanhol e é por aí. Uma pessoa tem que representar, digamos, as suas raízes. Nós nascemos em Portugal, queremos divulgar as nossas músicas em português e é assim que queremos continuar. E levar a música portuguesa para a frente, acima de tudo. Ora, costuma-se dizer que 13 é o número das artes. Esperemos que para as metamorfoses, número de sorte, ou neste caso de merecimento, até vou mais chamar por aí. Objetivos para este ano? Já têm objetivos definidos? Ainda está tudo um pouco, digamos... Agora já vamos quase... Já estamos na altura da exibição desta entrevista. Já vamos em maio. Na altura da gravação estamos a 27 de abril. Mas na altura da exibição já estaremos a 18 de maio. Há já objetivos traçados para este ano 2013? Como é que andam as coisas neste momento? Neste momento nós estamos a trabalhar no primeiro projeto do grupo, que até agora só temos lançado sons soltos para mostrar às pessoas. Agora vamos estar mesmo a trabalhar num projeto muito mais sólido, que normalmente só pelos sons avulso as pessoas não conseguem saber o verdadeiro talento que tem um grupo. Porque assim podemos lançar 10 sons e as pessoas gostarem de 2. Num projeto nós temos que trabalhar cada som e tem todos os sons que tiverem no projeto têm que ter uma qualidade. Nós não podemos baixar a qualidade, fazer um som bom, depois fazer um mau. Tentamos trabalhar que é para dar algo diferente e algo bom. Algo, aliás, as faixas todas que trabalhamos temos sempre o objetivo de ter um grande impacto, digamos, de qualidade, porque nós há muito trabalho por trás do que fazemos além de uma música. Uma história escrita. Nós não nos dedicamos só ao rap, temos tarefas, temos trabalho, estudos, e tudo isso também dificulta um bocado, mas... É isso que nos inspira para fazer cada música, cada letra. Era isso que ia perguntar, o que é que vos inspirava? E cada letra traz o seu sentimento. Sim, basicamente é isso. Porque não vale a pena nada nós pegarmos em temas que não nos dizem nada. Porque para lançar uma coisa que se calhar que não vai ter grande impacto, se calhar por vezes mais vale não lançar. Ou esperar mais um tempo para maturá-la e para trabalhá-la melhor. Trabalhar mais, dar o melhor de nós que temos... Digamos, que temos a dar para entrar neste nosso projeto que estamos a realizar. Certíssimo. Gostei de ver-os conversar com os quatro elementos do coletivo Metamorfose, fazendo mais aqui uma ressalva à Subway Records, porque sem dúvida tem uma postura muito promissora em termos de editora, de discográfica, de gravadora, como preferirem, em Portugal. Tem de facto uma postura muito interessante e muito promissora, desde o princípio que me chamaram a atenção por isso mesmo, ainda antes, creio, ou pelo menos eu não travei conhecimento logo de princípio com o coletivo, creio que na altura em que tomei conhecimento ainda não existia o coletivo, terá sido mais um pouco mais para a frente. De todas formas, sinceramente, tanto quer o projeto Metamorfose, quer a editora Subway Records, estão, na minha opinião, parabéns por cada um dos projetos, porque sinceramente eu nem costumo, quando falo com artistas, nem sequer costumo fazer a referência a editoras, mas a verdade é que dada a ligação das duas partes é quase inevitável e sinceramente quero parabenizar-vos por este projeto e desejar ao Metamorfose toda a sorte, todo o reconhecimento possível, porque de facto se quis falar convosco é porque vejo em vocês e espero ver muitos, muitos mais para além de mim, que vejam nos Metamorfose esta diferença, esta unicidade no sentido de serem únicos, diria muito além do que está, que é habitual isto no hip-hop, e desejo sinceramente a todo o coletivo muito, muito sucesso. Muito obrigado. Já agora vamos deixar aqui a promessa que vamos continuar a dar o melhor de nós, a continuar a fazer a diferença e quem sabe um dia estamos lá em cima. Esperamos que sim. Vamos ficar com mais um tema, Novo Mundo. É como se chama este outro tema dos Metamorfose. Vou pedir que não desliguem. Vamos, quando eu voltar para o Eclipse Total, já não estarei com os Metamorfose, mas vou ainda assim pedir que não desliguem. Vamos ouvir a música Novo Mundo. Quero mais uma vez agradecer e dizer que depois desta música vamos regressar, e atenção, porque o Eclipse Total de hoje ainda tem mais algumas coisas para vos falar sobre o Molifest. Para já, vamos ficar com Novo Mundo, os Metamorfose. Eu faço o que quero e não venho vencido. Consigo ser o óleo que tenho escondido. Tenho-me mantido num mundo longínquo. Não brilho, não mito, nem me sinto perdido. Tenho um livre estilo no caminho da alma. Tenho um sítio no cimo, sou sozinho na aura. Desempenho o livro refundido na cama. Com o empenho da alma. Aguardem. De regresso, ouvintes, depois desta entrevista concebida pelos Metamorfose, a quem mais uma vez agradeço, e peço também as minhas desculpas porque adiamos a entrevista por uma semana. Enfim, como tive a oportunidade de explicar para o Brandão, de facto tivemos vários problemas, com essa de conhecimento geral, de quem vai escutando a rádio e quem vai ficando atento às nossas notícias, de que de facto tivemos algumas condicionantes que saíram totalmente do nosso controlo. Ainda uma delas, e já vou adiantando, uma delas vai fazer com que o botão de pesquisa dentro do nosso site desapareça. É verdade? É mais um dos contratempos que surgiu curiosamente nesta madrugada, ou confirmou-se nesta madrugada. De todas formas, não é algo que nos faça, que faça a situação assim sair do controlo, mas enfim, é algo que vai acontecer. O botão de pesquisa, e já vou adiantando isto, vai sair do nosso site. Motivos técnicos, questões técnicas que realmente nos ultrapassam, e por este mesmo motivo vamos optar por uma via mais segura, que a seu tempo vamos divulgar qual é que é. Antes de passar ao programa de hoje e às mudanças da última hora, quero falar consigo sobre o evento Manifesto. Na passada semana tivemos aqui a Daniela Gapu, que nos falou sobre o evento Manifesto, os preparativos para o grande evento, que aconteceu no passado dia 19 de maio. Um dia que estava, contando-nos a Patrícia Monteiro, a chover, mas que até foi bonito. Na passada quarta-feira, dia 22 de maio, conversei com a Patrícia Monteiro, precisamente, sobre este mesmo evento, o Manifesto, que conheceu, no passado domingo, a sua segunda edição. Pois é, e as notícias não podiam ser melhores. Ora, vamos aqui ouvir um tema de um grupo que esteve presente na... Enfim, esteve presente nesse evento e, ao mesmo tempo, esteve também presente aqui no nosso programa no dia 11 de maio, eles que são os Jubana, e que estiveram presentes na voz de Hugo Ferreira, vocalista e guitarrista da banda. Atuaram na Praça 14 de Julho, por volta das 15 horas, na Praça de 14 de Julho, no distrito e na cidade de Aveiro. Foi um evento que nos contou, como nos contou a Patrícia, que de facto teve mais afluência e até conseguiram fazer aquilo que queriam fazer no ano passado e não, enfim, não conseguiram. Foi, aliás, este ano conseguiram, no ano passado é que não conseguiram. Que foi o primeiro espetáculo realizar-se num veleiro. Que coisa bonita. Pois é, ora, e nós então vamos conversar com a Patrícia Monteiro e, para introduzir esta mesma entrevista, vou deixá-lo com os Jubana e o tema que dá pelo nome de Parido. Ora, conheça lá um bocadinho mais sobre este projeto. Há parido uma lição, a partir de hoje digo que não. Para me sentir mais nobre, para me sentir mais pobre. Liberdade, o meu prolongar do mal-estar. Tento apagar as memórias, os números e as histórias. Eu não sei o que quero, só às vezes e desespero. Leio o que escreves para me motivar e magoa devagar. Eu aqui não faço mais nada sem ti. Ataca-me. Estão, eu morro, tu parece que não. Eu sei, sou mais tímido, mais bom. Tu és mais mais bom. Eu não quero viver assim. Abastece, cala-se de mim. Consigo te apagar, mas volta sempre a estar. Eu não te quero só às vezes, mas enterro. Leio o que escreves para me magoar e magoar. Não faço mais nada sem ti. Mata-me, eu morro. de regresso, ouvintes, depois de música dos Jubana. Também que ouvimos chama-se Parido. Foi um dos... Os Jubana foram um dos nomes que passaram pelo evento Manifest. E tenho comigo a Patrícia Monteiro, que já foi nossa colaboradora, nossa leitora, não é nada, não é uma presença estranha de todas as formas, e já esteve também connosco no ano passado, quando falamos também no evento Manifest. Olá Patrícia, boa noite. Olá Carlos, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Patrícia, conta-nos a vida nesta segunda edição do Manifest. Como é que correu? Como é que se desenrolou o evento? Como é que correram as coisas? O evento, Carlos, nós ainda estamos a fazer agora o rescaldo, como deves calcular, foi há muito pouco tempo, mas já conseguimos sentir o doce sabor da vitória, se é que posso dizer assim. Sentimos que do pouco que já conseguimos apurar, já temos o feedback de algumas bandas, não de todas, estamos ainda a apurar essas informações. Sentimos que as bandas gostaram, sentimos também, aliás, foi nítido que a afluência às atuações foi maior que no ano passado, na edição do ano passado. Não significa que as bandas sejam melhores ou piores, significa simplesmente que as pessoas já conhecem o conceito Molifest e que aderiram mais este ano do que o ano passado. E portanto nós verificámos que cada local de atuação tinha uma massa humana superior à do ano passado. As pessoas também já nos têm feito chegar a sua opinião, que é bastante positiva, o que nos deixa bastante orgulhosos e felizes. E inclusive as movimentações na nossa página do Facebook permitiram-nos alcançar no próprio dia do evento, ultrapassar os 1000 gostos, os 1000 likes. Nós iniciámos o dia com cerca de 970 likes e terminámos o dia com mais de 1030 likes na nossa página do Facebook. Portanto, sentimos que efetivamente este Molifest cresceu e que tem pernas para andar. Obviamente que ainda falta analisar mais fatores, ainda temos que apurar mais opiniões e temos que recolher o feedback de todas as bandas e patrocinadores e voluntários e pessoas e associações que apoiaram. Mas numa primeira análise, sim, acho que podemos dizer que foi um sucesso. Boas notícias, portanto. Ora, só para recordar quem passou por lá, portanto, já falei aqui no Giovana, que passaram às 3 da tarde, mas quem é que passou mais por esta edição do Molifest? Então, nós começámos, tivemos a abertura do festival às 2h15, de uma forma que já era nosso sonho o ano passado e que, não tendo conseguido concretizar na íntegra, este ano foi possível, que foi uma atuação na RIA. Ou seja, os fãs... Como? O São Pedro deixou. Exatamente. O São Pedro foi muito nosso amigo, porque, como tu sabes, foi uma semana de mau tempo. No domingo de manhã, inclusive, estivemos todos, antes de iniciar os trabalhos, a ver chover. Estivemos mais ou menos desde as 9h20 até às 10h05 a ver a chuva e preocupados e todos com o coração nas mãos, porque não sabíamos se ia ser possível realizar o Molifest, até que cheios de coragem saímos à rua, parou de chover e pôs-se um dia muito bonito. E portanto, o dia foi de tal modo agradável que nós conseguimos cumprir o nosso cartaz na íntegra, que incluía então o primeiro concerto da tarde pelos Funky Brass Band, num voleiro, um pequeno voleiro que percorreu a RIA até ao Canal Central. Os Funky Brass Band eram um espetáculo muito engraçado, eles são muito bons, são muito, muito divertidos e puseram as pessoas todas bem dispostas e conseguiram contagiar a cidade com música e portanto as pessoas começaram a focar-se no que estava a passar e começaram a juntar-se ao festival. Depois eles saíram da embarcação e dirigiram-se para o ponto onde iria decorrer a atuação dos Giovanna, como tu disseste bem, às 3, e quando terminaram a sua atuação, e depois de muitos aplausos, eles são realmente muito bons e nós gostámos muito da presença deles, passámos então para os Giovanna, que tiveram 45 minutos mais uma vez de boa música e que conseguiram manter as pessoas ali ali no local, para depois passarmos para a Praça Marquês de Pombal, às 4 da tarde, onde ouvimos os ecos, que também, e ao contrário do ano passado, havia mais pessoas. Também graças à divulgação que nós fizemos, uma maior dedicação à parte da divulgação, e essa praça ficou bastante composta. Depois, terminados os ecos, passámos para a Rua do Príncipe Perfeito, onde ouvimos uma banda que já não estava, que já não tocavam juntos há muitos anos, que são os Deus Ex Machine. Nós não tivemos a oportunidade de falar bem sobre esta alteração, mas à última da hora, nós na quarta-feira passada, ao final do dia, tivemos uma desistência de uma banda por motivos alheios à banda e motivos alheios ao Molly Fest. Essa banda não pôde vir e, portanto, nós tivemos que arranjar uma banda dentro daquelas que tínhamos previstas. Tivemos que arranjar uma banda que os substituísse. Então conseguimos que viessem os Deus Ex Machine, que deram um espetáculo muito bom e que as pessoas adoraram e ficaram realmente surpreendidas. Foi muito agradável, muito um espetáculo bastante acolhedor, se é que posso dizer assim. Terminada essa atuação, passámos para a praça do Mercado Manuel Firmino, onde pudemos escutar os Modo Mudo, que também, já com os seus fãs e pessoas a comprar o disco, também conseguiram manter ali as pessoas. E a essa hora já estava bem mais fresco, estava um vento gelado, mas mesmo assim as pessoas não saíram e continuaram ali a escutar a boa música que reinava no Molly Fest, naquele momento pelas mãos dos Modo Mudo, para depois, e em jeito de encerramento do Molly Fest, passarmos ao nosso concerto principal com os The Lemon Lovers, no Cais da Fonte Nova, onde conseguimos concretizar um segundo sonho, que foi utilizar a estrutura existente sobre a ria que está aí nesse local. Os Lemon Lovers atuaram durante 75 minutos e durante 75 minutos, mesmo estando a decorrer em simultâneo o campeonato, vários jogos de futebol em que se decidia todo o campeonato, inclusive é o Beira-Mar, exatamente, mas não vamos falar sobre isso, que as notícias não são boas. Pois, é verdade. Mesmo estando a decorrer o Beira-Mar, as pessoas mantiveram-se ali e estiveram a escutar um excelente grupo, uma banda espetacular, que conseguiram passar uma energia muito positiva às pessoas e que, aliás, aproveito para dizer, estão neste momento em 6º lugar numa seleção num concurso de bandas do Ótimos Alive, a aguardar o resultado da seleção do Ótimos Alive, para ver se são selecionados, porque realmente eles são muito bons. Para além de serem muito simpáticos e muito acessíveis, deram um espetáculo muito bom. E nós sentimos que com este cartaz conseguimos não só dar uma boa tarde de domingo às pessoas, como conseguimos que a nossa cidade ficasse mais colorida e toda ela preenchida de boas notas musicais. Foi uma tarde bastante agradável. Muito bem, foi assim um concerto então, aliás, um dia então muito bem passado, não é? Sim, foi um dia muito bem passado, com muito bom tempo, como tu disseste. Nós fizemos uma outra coisa e ainda bem que esteve bom tempo, porque senão aquilo não teria muita graça. Nós decidimos que este ano iríamos decorar os espaços, os locais das atuações. Enquanto o ano passado tínhamos apenas uns discos de vinil colados no chão, que marcava o local da atuação, este ano decidimos que iríamos ter algo diferente. Então, em cada local de atuação, tínhamos um apontamento, uma decoração específica. Por exemplo, na Praça 14 de Julho, tínhamos uns tapetes que todos juntos formavam a palavra Molly Fest e que foram feitos pela Santa Casa da Misericórdia, pelos idosos da Santa Casa da Misericórdia de cada Aveiro. Na Praça Marquês de Pombal, tínhamos uns banquinhos de jornal para as pessoas se poderem sentar e assistir ao espetáculo. Na Rua do Príncipe Perfeito, tínhamos moinhos de vento amarelos que davam um efeito muito engraçado, estavam espalhados pelo jardim e as crianças adoraram, puderam brincar e no final ainda tiveram direito a um moinho de vento. Na praça do Mercado Manuel Firmino tínhamos balões amarelos, uma vez que a nossa cor predominante é o amarelo, e no cais da Fonte Nova tínhamos as silhuetas que reutilizámos do ano passado decoradas por um artista plástico com quem tivemos o prazer de colaborar, com o Pedro Rocha, coloridas com cacos de louça. Portanto, todos os locais da atuação, para além de estar assegurada a qualidade da música por parte dos músicos, tinham um apontamento que também marcou o Molly Fest e que, em conjugação com o bonito dia que se fez, fizeram com que o evento para este ano fosse ainda mais apelativo e apetecível. Portanto, mais uma vez, sentimento de missão cumprida. Agora vou contar-te uma coisa. No sábado passado o São Pedro esteve a ouvir o nosso Tempos Total e ele disse que mandou-me um e-mail a dizer que ia ver se fazia alguma coisa, se era pessoal fazer alguma coisa, se era pessoal desviar as nuvens para o domingo, e ele depois não disse mais nada, mas pelo que eu percebi, pronto, ele conseguiu mesmo à última hora alterar aquilo que já tinha previsto para o dia de domingo. Ele é que vale por mil palavras, e olha, efetivamente as tuas preces foram ouvidas, porque foi um dia muito bom e nós só temos a agradecer ao São Pedro e a todos aqueles que fizeram rezas e danças por nós, porque realmente não se estava a figurar um dia bonito, não. Pronto. E agora aquela pergunta, ainda é muito cedo pensar num terceiro Molly Fest, ou já há uma ideia, uma perspectiva no horizonte? Não é cedo, não é cedo, caso porque mais que nunca nós percebemos que é muito importante, uma vez que o Vira Aveiro, a equipa responsável pelo Molly Fest, tem apenas 7 elementos, percebemos que é fundamental começarmos a trabalhar na próxima edição do Molly Fest o quanto antes. E, portanto, já temos uma certeza, que é, vai haver uma próxima edição. Ótimo. Não há de ser este ano, porque, infelizmente, não temos dimensão para fazer uma edição, mais uma edição este ano. Há de ser para o próximo ano. Mas ela vai acontecer. Quais os moldes, com que novidades, ainda não te sei dizer. Vamos agora analisar, vamos agora recolher todas as lições aprendidas e vamos analisá-las e vamos perceber no que devemos evoluir, o que é que devemos melhorar e, acima de tudo, o que é que ainda falta no Molly Fest. Isto vai ser possível não só com o feedback que estamos já a receber das bandas, como também da opinião que vamos recolhendo dos patrocinadores, dos apoios, e também com a opinião que obtemos do público e dos voluntários. E, portanto, não te consigo avançar uma data. As pessoas já nos pediram, inclusive, que fizéssemos nos meses de verão uma edição por mês, só que por muito que isso nos deixe lisonjeados e por muito que queiramos aceder a esse pedido, não é possível. Mas vai haver uma próxima edição. O que era giro era uma edição Molly Fest, mas com dois dias, ou seja, numa vez por ano, não é? Mas o fim de semana, não é? O sábado e o domingo. Já que tem as condições que a Daniela nos falou na edição anterior, tanto com a questão da hora, sempre tinham mais tempo, porque eram das 14, nem que fosse das 14 às 19h30, ou pronto, enfim, das 14 às 15 até às 19h30, mais coisa, menos coisa. Sempre tinham mais algumas horas, mais bandas e, portanto, mais. Sim, mais bandas, mais atividades, poderíamos abarcar outro tipo de artes mais facilmente. Algumas até que não envolvessem tanto o ruído e, portanto, que não implicassem essa questão da licença de fazer ruído. Sim, todas as licenças associadas. Pois, efetivamente, isso é mais uma fasquia pela qual temos de lutar. Porque o Molly Fest reporta duas coisas: moliceiro, não é? E festa. Exatamente. Não reporta a música restritamente. Portanto, pode ser dia um evento que abranja mais do que. Aliás, já vai abrangendo, até pela descrição que aqui nos foi feita agora. Exatamente. Portanto, os moinhos de vento, as silhuetas com os cacos de louça, quer dizer, tudo isso já é uma arte que vai bem para lá da música. Pode completá-la no sentido de decorar o evento, mas vai para além da arte da música. Portanto. Sim, aliás, é nosso objetivo começarmos pouco e pouco a abraçar outras artes, outras performances, porque achamos que assim podemos dar um evento bem mais completo e que satisfaz o maior público-alvo. porque há muitas pessoas, a maior parte das pessoas ouve música, mas se calhar há um nicho que não vem porque os interesses são diferentes. Não tem tanto gosto pela música, tem mais, por exemplo, pela dança ou música associada à dança. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é passar a incluir outros tipos de arte. Já o dissemos em entrevistas que demos, já o dissemos aos nossos amigos e acreditamos que vamos conseguir integrar mais artes no nosso manifesto, mas temos que o fazer a pouco e pouco e de forma consistente, porque se não conseguirmos fazê-lo de uma forma sólida, também não conseguimos transmitir uma boa opinião para o nosso público. E, portanto, acredito que aos poucos vamos conseguindo fazer. E aos poucos, e efetivamente à medida e de maneira a que seja possível à equipa abraçar convenientemente essas ideias e essas sugestões que vão surgindo. Porque já vimos que as pessoas que vêm ao Molifest têm vontade de estar no Molifest e têm dado sugestões ótimas. Nós só temos de ter capacidade de as implementar, porque feedback não tem faltado, felizmente. Exato. Pronto, recursos humanos precisam-se. Mas haveremos de voltar a falar sobre isso também um dia destes. Vamos acompanhando o evento Molifest. Vamos fazendo questão agora nesta nova etapa também do grupo Antena Web, já não apenas rádio, vamos fazendo também questão de acompanhar o projeto e de irmos também comunicando, enfim, os passos que forem para esta terceira edição. E sinceramente quero agradecer a Patrícia por estar aqui mais uma vez connosco, para, neste caso agora para o Eclipse Total, para esta conversa, para elucidar os ouvintes o que é que aconteceu, e neste caso aqueles que não foram, o que é que perderam, que é para a próxima não acontecer a mesma coisa, não é? Sim, perderam muita coisa, perderam muita festa em Aveiro e um dia muito animado. Mas eu é que tenho a agradecer, Carlos, o Vira Aveiro, em nome do Vira Aveiro, agradecemos, aliás, o teu interesse no nosso projeto, a atenção que tens dedicado ao Molifest, e só temos a reconhecer que tu também contribuís para a projeção do nosso festival. Portanto, o nosso muito obrigada para ti também. Nada, fico contente, em meu nome pessoal, em nome de toda a equipa do Grupo Antena Web. Fico sinceramente grato e contente por saber que, de alguma forma, ajudamos na projeção de um evento como este, que tem tantas particularidades, quer na localização, quer no formato, quer em toda a estrutura pela qual é montado. Realmente fico contente por conseguirmos, de alguma forma, ajudar na promoção do evento, e esperemos que assim continue a ser, não é? Sim, sim, sim. Nós também queremos manter esta parceria e esta união. Sim, é o nosso objetivo. Pronto, Patrícia, vamos nós aqui fechar com uma música que neste caso pertence aos Modo Mudo, precisamente, mais um dos nomes que estiveram aqui. O tema já passou na semana passada, mas porque foi muito bem recebido pelo nosso auditório, vou trazer novamente aqui o tema. Chama-se Quadros e é a faixa número 3 do EP que recentemente o Luís Teixeira nos forneceu e que nós vamos então passar a ouvir nos próximos instantes. Depois deste tema vamos regressar para mais algumas novidades. Vou voltar aqui a trazer o tema da Susana, que vai sair no próximo dia 27, mas que já cá está connosco desde o dia 17 de maio. E vou falar um bocadinho também sobre este tema e mais algumas coisas ainda para lhe contar nesta edição do nosso Eclipse Total. Patrícia, muito obrigado. Obrigada novamente, Carlos. Vou pedir então que não te digas. Vamos à música. Eles são os Modo Mudo e interpretam Quadros. Isso é mais difícil. Mas há coisas por aqui que acontecem na vida de um gajo que se calhar sabe que é a terra do gajo. Num estado de ansiedade reside a capacidade de ler as letras que se completam num instante luminoso de cores inspiradas numa razão própria e numa dimensão única dos momentos. Porque viver é explorar, nem que esse desejo seja não ter, e perceber a verdade por detrás do que é não ter. O segredo é comum e o poder é próprio, o sentido é fixo no lugar. Eu quero desfrutar da minha luz. Pois é, ouvintes, de regresso a esta edição, em este espaço que é o nosso Eclipse Total, vou trazer daqui um bocadinho mais novidades, mas agora quero falar consigo. Nesta semana que passou tivemos alguns contratempos na nossa programação e que vão fazer com que, ou que fizeram, que houvesse mudanças de última hora. E aí vão elas. Ora, vamos lá. Os programas que eram para ser emitidos da Rádio General para a Rádio Antenweb, para o Grupo Antenweb, ficam sem efeito na sua totalidade. Vamos por partes, porque já havia publicitários a circular destes mesmos programas. Enfim, confiamos que iam arrancar, não é? Ora, Tremenda Corte era um deles, A La Luz del Sol era outro, e depois tínhamos aqui no canal 2 da Rádio Antenweb os seguintes programas. Ora, Realidades Invisibles, Cocina para Todos, Por los Caminos de España e também o programa Sonidos del Alma. Ainda também tínhamos aos domingos no canal 1 o Domingos Bailables. Ora, íamos também iniciar, assim que a estação em causa iniciar as suas emissões, íamos iniciar aqui o Más Allá de los 50, que era um programa produzido por mim, mas em espanhol, para precisamente podermos fazer então esta parceria com a Rádio General. Dado que as coisas não correram como era suposto, a parceria ficou sem efeito e, portanto, estes espaços ficaram livres. Vamos por partes. De segunda à sexta, ou seja, já a partir da próxima segunda-feira, estreia-se o programa Programa-se com Ironil do Tex, o programa que é produzido pela Rádio Completa, uma parceira nossa, com a qual temos uma ligação muito especial, já que também vamos produzir aqui programas para a referida produtora, para a Rádio Completa, designadamente a Máquina do Tempo, que deverá começar especificamente já no dia 3 de junho, precisamente, assim como o Névoa, que deverá começar no dia 3 de junho também, mas no canal 2, e também disponível para todas as rádios que estejam afiliadas à Rádio Completa. É uma parceria inédita entre nós e uma produtora. Vai ser a primeira vez que vamos estar a transmitir para todo o Brasil através de uma produtora de rádio. Realmente é de ficarmos contentes com esta parceria. Mas diziam então que o programa se vai para o ar então de segunda a sexta às 8 da manhã, no que era o horário do Tremenda Corte e dos programas da Iberoamérica. Programas da Iberoamérica que vão passar para o espaço que estava no horário da A Luz del Sol, ou seja, das 14 às 16, e por esta ordem, 14 horas praticando o podcast, 14h30, isto sempre à quarta-feira, 14h30 a La Voz del Poeta, 15 horas Postales Sonoras e 15h30 Tertúlias Intercontinentales. São então os 4 programas que vamos aqui trazer às quartas-feiras, elas que estão igualmente recheadas já com outros programas, e vamos ter mais um também a partir do dia 5 de junho, intitulado Olha Que Dois. Vai ser mais uma vez a minha presença, mas não sozinho, será com a Joana Santos, e tudo por um motivo muito simples. Os programas Odisseias e À Escuta deixaram também de ser continuados na rádio Antenweb, no grupo Antenweb. No canal 1, neste caso, às 10 e às 11 da noite, os programas deixaram de ser veiculados. Ora, contávamos também que vamos ter alterações na programação de fim de semana, como é lógico. Já vou falar daqui um bocadinho sobre o Mega Hits, que já estreou hoje, porque fim de semana ainda fomos a tempo de alterar as coisas. Mega Hits estará então aos sábados da 1 às 3 da tarde e aos domingos do meio-dia às 2 da tarde, isto sempre no canal 2 agora. Ora, o Tarde 2, que era produção nossa, mas para que haja uma maior agilização, ficou sem efeito. E vamos ter também no canal 2, às 14h30, o programa Misto Quente, mais um produto rádio completa, peço desculpa. Às 16 horas vai começar no canal 1, mais um produto rádio completa, que é o Forró da Melhor, um programa que vai trazer um bocadinho mais de forró, que era uma coisa que até aqui não tínhamos e que agora felizmente temos um programa diário pela Rádio Estúdio do Brasil, com o JJ Brito Júnior, e também temos aqui mais um, então, que vai estrear já amanhã. Pois é, e portanto são estas questões que tinha aqui para falar com vocês e que realmente, pronto, se assim punham, não é? Alterações na programação. Sobre o Mega Hits, vou falar-lhe daqui a pouco. Ele ainda não tem publicitário, mas enfim, pronto, é enfim, foi algo muito repentino, ficou decidido nesta, apenas na madrugada de quinta-feira para sexta, e que é meu falar, até pensei que nós trabalhamos de madrugada, mas não, nós trabalhamos é o dia todo, que é outra história. Nós estamos aqui o tempo todo, das 24 horas por dia, praticamente, a trazer, e preocupados em trazer o melhor para os ouvintes. Embora às vezes, pelos indisponíveis, pelas pausas nas atualizações que acontecem, dê precisamente a ideia contrária. Mas não, nós estamos aqui realmente para trabalhar para os nossos ouvintes, sempre com cuidado de trazer até vocês o melhor possível. Aquilo que nunca se viu e nem nunca se ouviu em nenhuma rádio. Foi isso que eu disse quando, a 4 de janeiro de 2010, nos estreamos. Recorda-se? Não sei se recorda, mas eu recordo-me perfeitamente. Aliás, até lhe vou por aqui um bocadinho desse. Eu até lhe vou precisamente por este momento, para que não hajam aqui dúvidas. Vamos lá recordar então este bocadinho do nosso, da nossa emissão de estreia. Antena Web é a estação radiofónica portuguesa mais recente online. Pretendemos aqui trazer-lhe um pouco de tudo, desde a música portuguesa até à música dos confins lá do outro mundo, da mais recente à mais antiga. Vamos trazer aqui músicas do século XIX, literalmente. Vamos trazer aqui muita coisa que certamente ainda não conhecia. E é esse o nosso principal objetivo: trazer à radiofonia algo de novo, algo que, pelo menos aqui em Portugal, nunca se assistiu, nunca se viu, nunca se ouviu. E agradecemos de imenso, caro ouvinte, pela oportunidade que nos dá. Foi ou não foi o que eu disse? Não, mas eu tenho esta preocupação, e mesmo por este motivo, porque os ouvintes poderão pensar, quando nos escutam, de que realmente nós não somos muito preocupados com a qualidade que, dos nossos programas. E de facto estamos mesmo preocupados. Agora, o que acontece é que tem havido um número tão grande de imprevistos que de facto fogem as coisas totalmente do nosso controlo. E por muito, digamos, muitas previsões que passamos, temos sempre saído ao lado, no sentido de que há sempre mais alguma coisa que corre mal para lá daquilo que imaginamos. Eu vou mostrar um exemplo muito simples, e porque eu acho que devo fazer. Embora já me alertaram para não dizer tanta coisa, mas eu vou dizer aqui na mesma, porque acho que é importante continuarmos a ser transparentes. Até porque neste caso é uma coisa que se vê. A parte visual do site que vocês hoje têm acesso devia estar concluída no dia 1 de abril de 2013. A posteriori, no dia 8 de abril de 2013. Reparem, dia 8 de abril de 2013. Que seja, ficou apenas concluída no dia 21 de maio. Isto para que tenham uma ideia de como há coisas que fogem totalmente do nosso controle. Portanto, enfim, não é, digamos, algo que eu queira, ou não é algo que nos despreocupe, tão pouco mais ou menos. Toda a direção da Rádio Internet tem a noção, especialmente a direção, não é? Tem a noção da seriedade do projeto. Agora a questão é que há coisas que fogem de facto do nosso controle. E aliás, foi isso também que degenerou no facto de adiarmos a entrevista, ou a exibição da entrevista dos Metamorfose, por causa disto mesmo, por todos estes contratempos técnicos que foram surgindo. Vamos agora então à música novamente. Vamos descontrair um bocadinho com a nova música de Starshield. Ou Starshield. Aliás, há pouco falei na música nova de Alexino e disse que anterior Alexino com Starshield, o tema de My Name is Joanna, tinha feito muito sucesso. Ora, já que trouxe a nova de Alexino com Maribella, agora trago-vos a nova de Starshield com Alena e Fábio Dallera. O tema chama-se Bad Girl e é uma música também para dançar, como aliás não poderia deixar de ser. Vamos então ficar com este tema, e daqui a um bocadinho então vou falar-vos sobre um momento de veras interessante para mim. Estou a falar, claro, deste programa que estreou hoje, o Mega Hits. Vou falar um bocadinho mais sobre o que é este programa. Eu, particularmente, era algo, e vou confessar mais à frente, algo que já tinha aqui pensado. Se um dia houvesse um dia, por que não trazer este espaço até nós? Foi possível, mas tudo é mau. Vamos à música. Fábio Dallera com Alena e, claro, Starshield. Chama-se a música Bad Girl. She's just a bad girl. She's gonna break your heart tonight. She's just a bad girl. clan. She likes to lick that lollipop, so take her to a candy shop. Shop, shop, shop. She's just a heartbreaker. Estamos ouvintes depois desta musiquinha. Agora quero falar-lhe, para fechar o programa, quero falar-lhe do programa que hoje marcou o dia, porque foi uma estreia, e foi uma estreia assim um bocadinho repetida, mas foi uma estreia. A estreia do programa que dá pelo nome de Mega Hits. O programa tem a apresentação de Júlio César e é mais um produto da Rádio Completa. Este espaço que vai para o ar aqui no canal 2, aliás, no canal 2 da Antena Web. O programa tem 2 horas de duração, aos sábados e aos domingos, ou seja, com 2 edições semanais. O Mega Hits vai trazer sucessos de todo o mundo. Tem uma particularidade, isto comparativamente aos restantes programas da produtora, é que, para além de ter uma voz diferente, que é de Júlio César, tem simultaneamente uma outra particularidade, que é o trazer músicas que também se ouvem por cá, pela Europa. Por exemplo, a primeira música de hoje foi a Icona Pop, I Love It, que é um sucesso na Europa, e este programa acaba por elucidar um bocadinho os ouvintes no Brasil, que é a maioria dos ouvintes, o que é que se ouve também por aqui. E aos ouvintes que estão aqui, sentem-se em casa, não é? É um programa feito para todo mundo e acabam então por se sentir em casa. A ideia também é essa. É proporcionar aos ouvintes do Canal 2 um contínuo espaço de rádio comunicação dinâmico e que traga os sucessos. Recordo que já o Planeta Hits o faz, em certa parte, mas mais centrado no Brasil. O Diego Soares está no Canal 1 à 1 da tarde com as campeãs da semana. E do Mais 3 está então o Júlio César, que nos traz este espaço radiofónico, como disse, se chama Mega Hits. Aos domingos também está no Canal 2, mas vem uma hora mais cedo, que é precisamente ao meio-dia. Assim sendo, temos este novo programa que promete, nos fins de semana, no Canal 2 sobretudo, marcar pela diferença. E é então um programa que não deverá perder. Amanhã, por exemplo, há mais uma edição, será então a segunda deste espaço, num dia em que ainda conheceremos mais 3 estreias. Agora faço aqui só uma ressalva para essas 3 estreias, aliás, para essas 2, sim, 3 estreias. Misto Quente, aliás, 2 estreias, peço desculpa, 2 estreias. Misto Quente às 2h30 da tarde no Canal 2 e às 16h, ou seja, às 4 da tarde, no Canal 1, o Forró da Melhor. Eu também vou estar consigo, mas vou-lhe dizer quando e a partir de quando. Vou falar sobre isso na próxima semana. Essa ainda é uma outra questão a definir e, portanto, vou então falar consigo apenas na próxima semana sobre o que é que vai acontecer em alguns horários que estão livres, como é o caso, por exemplo, dos sábados e dos domingos. Os sábados, não tanto no Canal 2, mas na Antena Best, das 4h30 às 6h, e aos domingos, então, fica este espaço livre no canal, na Antena Best, das 4 às 5, e na Antena Best, das 4 às 5, e, portanto, no Canal 2, das 4h30 às 5. Portanto, vou trazer-lhe novidades para breve. Também vou estar, então, presente num destes dois canais.